gravador Gol no 994. Diga. Informação Charlie, autorização na casa. Salvador Maceió, qual é o nível? 350, sabe? Afirmativo, Maceió 350, Gol 994. Ok, 994, Salvador Maceió, nível 350, decola, curva esquerda, Fuca, transição Zumbi, acione 5174, 5171, transponder 5171 e o controle 1208. Gente, autoridade Maceió, nível 350, decola com curva esquerda, saída Fuca, transição Zumbi, 5171, transponder e controle 1208. Chame para a puxa acionar. Guantanamo, 994. Três um sete zero, duzentos e cinquenta nós. No quadro, chama agora o centro Recife, 12545, secundária 12685. 2545, obrigado, bom serviço. Sete quatro meia, descida para 2000 pés, ajuste 1016, livre LS, reponte estabilizado. Vai descendo até 2000 com 1016, informar a estabilizada do objetivo 6746. Salvador, volante, volante, na minha sentido a Charlie, 370, João Pessoa. Qual o nível, solicitado, João Pessoa? 370, por gentileza. Ok, repetitivo, então, repetitivo 370 para João Pessoa, via uniforme ISC 58. Decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Acione 5173 e o controle 1208. Para o João Pessoa, conforme a rota do plano de voo, primeiro via por 58. Decola da 10 com a primeira curva à esquerda no perfil da Puca, Aracaju. 5173 no transponder, controle 120 decimal 8. Chamará a peça para pushback, chamando está na posição 4, gol 1890. Correto, ciente no, na minha escuta. Chamará. Estabilizado, Web 746. 746, completa final, checo 3, chama TUI, 118, decimal 6. 18,6, buenas. O TAM 3170, desce para 2000, o livre LS é ponto estabilizado. 2000, é ponto estabilizado, 3170. voo 1994, pushback assentamento, porta ao 3. Quem chamou foi o 1006? 1994, pushback assentamento no 3. Ah, ok, tá livre, chame táxi, 994. Livre, reporta o táxi, 1994. Gol 9606 para o pushback, acionamento no 5. Web 6746 na escuta? Na escuta, senhor, passou e baixo travado, marcador. Livre pouso, 910, vento calmo. Livre pouso, vento calmo, Web 6746. Gol no 606, no portão 5, tá livre, puxa e acionar, chame táxi. Autorizado, 606. Tão 3170. 3170, completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal 6, bom pouso. Obrigado, amigo, bom trabalho. Salvador 994. Prossiga. Isso, a gente achou que estava. O tipo está aguardando o operador de quinta. É totalmente normal informado dele. Eu não entendi, confirme? Estou aguardando o operador de ping, mais uns 30 segundos ainda para o inicial pushback no 3994. Então me chame quando totalmente pronto para a reautorização de pushback, ok? Sente. Salvador, o TAM 3170, boa noite. 3170, boa noite. Número 2, continua a aproximação, agora de pista livre. Copiou, 3170? Afirmativo, 3170, gente. Torre Gol no 994, agora totalmente pronto para o pushback e acionamento. Ele está livre então. Livre, chama para o táxi. Quem está livre é porta táxi. Gol no 994. Web 6746, solo 46. Liberou, mantendo a minha escuta, prossiga táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Mantendo a escuta Alfa antes da Juliette, o 6746. Trizono 70, livre pouso, vento calmo. Livre pouso, 3170. Check trem. Baixar travado. Segura, segura. Boa 606, pronto para o táxi. 146 a bordo. Alterna Fortaleza com 4. Nossa mãe, beleza. Que 606 segue o 37 da companhia à frente. Via Índia Alfa, chama um ponto de espera pronto. Via Índia Alfa, vai seguir o colega na frente. Boa 606. Web 6746, mantém a posição antes da Juliette. Web Vai manter o 6746. São 3170, Solos 48, libera a direita na minha escuta, chame antes da Juliette. Liberar na direita, na sua escuta, o tá 3170 antes da Juliette. Para o TAC, gol no 994 com 142 a bordo, 2 horas e 43 de autonomia alternando Salvador. Autorizado, táxi à direita, reporte alinhado e pronto. Gente, autorizado TAC, gol no 994, reportará. Para Salvador, gol no 896 na 4, pushback acionamento. M6746 observando os 237 da Gol. Liberarem o setor, ingresse Juliette para o portão 02. Gente, após o gol e ingresso da Juliette para o 02 do 6746. Gol no 896, coordeno com a equipe de sono assim que o 37 da Webjet passar a retaguarda, que vai para o portão 2 e ensino 04. Negativo, após a passagem do web, prossegue seu pushback, reporte ataque, sinal de 996. 994 tem livre ingresso e decolagem, vento calmo. Livre ingresso e decolagem, gol no 994. O 89000, sobe. 89000, sobe. Prossegue mais 96. Ok, vamos recoordenar. Após o Webjet, atrás do Webjet tem um TAM também, que vai ingressar no 01. Assim que o TAM passar a retaguarda, inicia o 04, ok? Chamativo, após o TAM, prossegue o pushback, mais novamente. TAM 3170, agilizando o táxi, ingresso Juliette, portão 01. Portão 01, agilizando, TAM 3170. Dispara pronto, gol na 606. Após a rolagem do companheiro aí da companhia, está livre em alinhar e manter. Na 606. Gente, na 606 após o gol na frente, já nem mantém. 4, decolado 53, chame 120, decimal 8. 08, 994. Oi, Salvador, bom dia, com 994. Seu contato, radar estabelecido, sobe o 350, sai da PUCA. PUCA, zumbi, 35, gol 994. Livre de colagem, vento calmo. Esse ano, agora 606. 2 Salvador, gol 1896, pronto, táxi. 178 a bordo, 2 horas e 35, terra Fortaleza. Copiado, 896, táxi à direita, chama no ponto espera pronto. Altímetro 1016. L16, chama pro ponto espera no 0, 996. Gol 06, decolado ao 56, chame o controle 1208, bom voo. 1208, até daqui a pouco. Salvador, 896, pronto, ponto espera no 0. 896, alinhar e manter. Alinhar e manter no 0, 896. Bom dia, 1906, contato radar estabelecido, CB 330, CB da PUCA. 330 na PUCA, o gol 606. Gol 896, livre de decolagem, vento calmo. Livre de decolagem, gol 896. parada ao 59, chame 1208, bom dia. 208, boa, gol 896. Motor de Salvador, boa noite, gol 896, decola, passa 1600. Boa noite, 896, contato radar estabelecido, sobre 370, sai da PUCA. Estação 370 da PUCA, sem restrições, 996. 994, Recife agora, frequência 12545, secundário 2085. 2545, 2085, bom dia.